Critica, ama, vive, usa, morre, mata, vive, recorda, cobra, beija, atira, pode crer, tô no ponto, tá? Hoje, dona, te detona, vem sim, pula, bonde, rua, ire, chora, bebe, uma, fazer valer, deixa rolar. No ponto pra assumir dessas bad, no ponto pra assumir a head, no ponto pra fluir linhas rap, no ponto pra destruir os rap, yeah. E deixa colar, e de colar, te de colar, te ver, chula, ver, pra crer, pra fazer o que ninguém imaginava. Corre nesse rap, consome, perde sono, perde sono. Vida é uma só, por aqui tu não tem track bônus. Tamo vivo no som, time já tá montado. Louco sonhando alto, só que com disposição ao quadrado. Música faz dinheiro, vai e volta, cash tá na mão. Várias notas, vários anos, vários bicos, várias minas. Todos querem, tá na lista, muitos tentam, poucos ficam. Tamo só admirando alguns picos. Tô no ponto pra ganhar, esse jogo mano pra ficar rico. Tô no ponto pra, tô no ponto pra, tô no ponto pra, já tô no ponto para. Tô no ponto pra, tô no ponto pra, tô no ponto pra, já tô no ponto para. Vem que tem que tamo como, tudo garantido. Avançando segue, no pique Tarantino. Agressivo pra impactar no filme. Vida real, a fé intacta no embalo cego. Segue o plano, segue o plano. Não vai bem, não vai bem. Espera nada, espera nada. De ninguém, de ninguém. Ambição, ambição. Olho brilha, olho brilha. Tá na mão, tá na mão. No gatilho, no gatilho. Ocorre, não pode parar. A vida não pode parar. O mundo não vai te esperar. Então que tu tá esperando? Na fé que tudo, fé que um dia vem. Arriscar, então concentre, então concentre. Não imaginava, imaginava. 10%, 10%. Agora com, agora tamo com. No 100. Saqueando os quatro cantos da cidade com a nova música que vende mais que hot dog. Passando por cima de qualquer filha da puta que tentar atrapalhar o som, então não fode. Só botando a cara pra vir, vida na batida faz o beat bater. Cidade corrompida, mundo sem massagem, quero tudo pra mostrar pro mundo justamente que isso tudo é uma viagem. É melhor tomar cuidado que eu não tô de sacanagem. Vida na fissura, só quem vive sabe. Só quem tem coragem, só quem fica à margem. É que chega o ponto em que você é o dorme no ponto. Fazer virar na marra, atividade rua com conhecimento, vira gambiarra. Tô no ponto pra, tô no ponto pra, tô no ponto pra, já tô no ponto para. União aqui só tá quem corre, superando o porre. Buscando um objetivo, todo mundo vivo se mantendo ativo. Porque por aqui tu nasce e morre. Morre, nasce forte, trama do esporte. Rap no recorte, tá no holofote. Segue nesse corte, mas cuidado porque a luz do holofote tá causando efeito corrosivo. Cego, em terra de cego. Hoje todo mundo incrédulo e todos só querem saber das cédulas. Eu também quero cédulas, porque sem elas não tem comida no prato e minhas células morrem. Buscando dinheiro nessa guerra, se confunde o necessário. Como que tu não precisa, o movimento sente a recaída. Quando só escuto falar de sexo, bebida nas rimas que por aqui já tão porre. Tô no ponto pra, tô no ponto pra, tô no ponto pra, já tô no ponto para. Tô no ponto pra, tô no ponto pra, tô no ponto pra, já